Eu vou te levar até o meu bairro através dessa letra. Sente o cheiro do meu bairro, Dom Diomedes e De La Massa. Sente o cheiro do meu bairro. Sente o cheiro. Jardim Paulista, pra todos aqueles que estão na atividade. Nada tá fácil, mesmo assim levantei 12 horas. A vida aqui é tipo uma PEC, se ouvir histórias. A sala na grade, preferem o patio da escola. Boa relação com os pais, faz tempo que já não rola. Por isso lá atrás, tardes inteiras com a cara na cola. Confiar demais, vai beijar o cano da pistola na sombra dos outros. Já vi muitos pararem no esgoto, serem enterrados, espatifados, ossos do rosto. Mas episódios não educam, não causa paz igualmente. Usar dor de chutes na nuca é o único sentimento. Odor de fumo na rua, boy, ainda é intenso. Por mais que os cabrão ameaçam, deixar o clima tenso. Os moleque raramente agora riscam os dentes. As tretas da chave mestra se resolve no pente. Uma semana no meu bairro é tempo suficiente. Até pra Bento 16 se transformar em delinquente. Nem todos têm a mesma sorte, man, de Meyer Lens. Que a maioria vê a morte entrar pela porta da frente. Tá vendo os PMs? Estão ali a circular, feitos exclusivamente só pra te assassinar, mas nada impede. Aqui são crimes de várias espécies. Nessas conversas no bolso e putas fazendo boquetes. Putas, mas quando é flagrante, putas fazendo missão. Sob tortura de Caguetá pra segunda sessão. Rebão, arroz, teta, luxúria. Prata, seda, vinho, tinto. Atrai vagabundas. Cresce o olho gordo dos filhos da puta. Ceboso que foge da luta e só faz peso no globo. Eu deixava palavras com sangue no olho. Transcrevo imagens do bicho e da lama do lodo. Me jogo no jogo, moldados pegando fogo. Sem temer o insano, destino sombroso. Miro o topo, que não é pra todos, eu sei. Vários neguinhos caíram, também queriam ser rei. Morreram por status, talvez matou por status. Parecia comum, mas um foi de embalo. Caralho, essa peleja não para, minha quebrada. Uma calma no mic, mandando brasa De La Massa. Psicopata, tamo junto nessa porra. Queimando tudo antes que acabe Sodoma e Gomorra. E se foda quem acha que é o cabeça da parada. Foda-se vadias, foda-se babacas. Tamo gravando as pancadas na marra. Fumando os beck da massa, com L.O. meu compassa. De Olinda Paulista tudo igual, né? Barraco estúdio, a cria nos corre na fé. Por isso aqui nada vinga. Isso aqui nada vinga. Isso nada vinga, essa é a verdade. Vai. Aqui se herda rancor, crianças parem crianças. No Brooklyn, a Jardim Paulista, engravidam na infância. Nasci um desses pivetes, acostumado a tragédias. Sonhava com revólveres, poucas e outras merdas. Falei o que quiser, mas não aceito a miséria. Se a sociedade não der, eu time trapacei as regras. O trabalho é sujo, mas cabra que joga sujo. Traição, nem São Benedito, salvo dito cujo. Na missão, continuo, não recuo. No meu plano, só evacuo, respirando tipo Luke Luciano, pra nunca mas vem no book, minha coroa se matando. Por um mínimo e no máximo nos manter respirando. Que os olhos viram, deixou o cérebro insano. A cada pôr do sol, sinto o coração esfriando. Eu faraó, ela massa e Leopoldo, na certa é baseado. Lá em cima tá louco, dizem que tem cana encapuzado. Quero viver bacana, no banco algum cobre guardado. Ouvi Pavarotti morrer como um nobre soldado. Seu filho se vira só e permanece focado. Orgulhoso como sempre, franquinho, conformado na mente, visando o lucros, mas sem vende-se na testa. Nunca fui homem comum, nasci um porra chave mestra. Nasci um porra chave mestra. Nasci um porra chave mestra. É sentimento, isso é só o início. Em breve tem muito mais. Tratado sobre as ruas.